Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, bichinho, hoje o Café Brasil vai de festa. Vamos numa viagem ao Nordeste, com forró e tudo mais. Eu não sei não, viu? Eu acho que em outra encarnação eu fui nordestino. Eu abro com uma letra deliciosa de Humberto Teixeira, um trechinho daquele clássico Assum Preto. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do Assum Preto pra ele assim, ai, cantar melhor. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu-glu. Tenho uma admiração, um amor, um interesse inexplicável pelo Nordeste do Brasil. Por aquelas pessoas, aquele clima, aquelas praias, aquela música, aquela comida. Sempre que posso, eu viajo pra lá nas férias, naquelas viagens de paulista, sabe como é, hein? E talvez por isso eu ame o Nordeste. Quando eu vou pra lá em férias, tudo é bonito, tudo é festa, tudo é alegria. E que bom! O Nordeste me traz alegria. Brincadeira com forró já vai começar. Compadre, eu já chamei o sanfoneiro, botei lenha na fogueira para celebrar. Compadre, deixe logo de ranzinho, o cabra tava muito doido e já deu no pé. Enquanto vai forró na cafieira, deixe logo de besteira e vem arrastar pé. Amigos, visitando a minha casa, deixa aquele camarada, salve Zé Mané. Eu também gosto da lapada, do zabomba, do batuque, do pandeiro, de dançar o tempo inteiro no escuro, do candinheiro, gente dando a mão. Eu creio que o forró é de terreiro, gente humilde, sem dinheiro vai pra diversão. Por isso entra, Zé, a casa é tua, Zé. Tu vens de longe, Zé, pra brincadeira, Zé. Que tal? Dá pra resistir, hein? Você ouve forró na gafieira, com Dominguinhos e Silvério Pessoa. Essa delícia está no CD Cabeça Elétrica, Coração Acústico, de Silvério Pessoa. Uma viagem pelo Nordeste. Vamos lá, bichinho! Vá, vá, vá. Eita, Silvério, não tem mais lugar pra peixeira não, Silvério? Tem não. O bagulho agora é muito amor. É isso aí, meu velho. Arrocha, sanfoneiro. Compadre, guarda logo essa peixeira, acabou esse tempo. Olha lá, compadre, guarde logo essa peixeira, brincadeira que o forró já vai começar. Compadre, eu já chamei o sanfoneiro, botei lenha na fogueira para celebrar. Compadre, deixei logo de ranzinho, o cabra tava muito doido e já deu no pé. Enquanto eu vejo forró na cafieira, deixei logo de besteira e vem arrastar pé. Amigos, visitando a minha casa, deixa aquele camarada, salve Zé Mané. Eu também gosto da lapada, do zabumba, do batuque, do pandeiro, de dançar o tempo inteiro no escuro, do candinheiro, gente dando a mão. Eu creio que o forró é de terreiro, gente humilde, sem dinheiro, vá pra diversão. Por isso entra, Zé, a casa é tua, Zé. Tu vens de longe, Zé, pra brincadeira, Zé. Por isso entra, Zé. Eu disse, por isso entra, Zé. A casa é tua, Zé. Tu vens de longe, Zé, pra brincadeira, Zé. essa é a região do Brasil que, desde a década de 70, é formada por 9 estados. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Cada um desses estados tem suas peculiaridades, sua cultura própria, e tentar entender o Nordeste ou o nordestino com uma coisa única é errar feio. Conforme escreveu Lúcia Gastar, bibliotecária da Fundação Joaquim Nabuco, lá de Recife, no Nordeste não existe precisamente um traje, uma moda, uma maneira própria de vestir, como é o caso do gaúcho, por exemplo, com suas bombachas, seus ponchos, suas botas. Há o vaqueiro nordestino, com seu chapéu, gibão, guarda-peito e sapatos, tudo feito de couro, para aguentar os espinhos da caatinga, mas não se trata de um traje comum a muitos, como ocorre com os gaúchos. Mesmo sendo característico da região do Nordeste, como também são típicas as vestimentas que foram utilizadas pelos cangaceiros Lampião e Maria Bonita. São ainda nordestinas algumas figuras das mais expressivas na cultura brasileira, como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Gilberto Freire, Manuel Bandeira, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, José de Alencar, Jorge Amado, Ariano Suassuna, Luiz da Câmara Cascudo, Mário Souto Maior, Manuel Correia de Andrade, Francisco Brenan, Abelardo da Hora, Cícero Dias, entre muitos outros expoentes que enriqueceram o cenário brasileiro e até internacional. E olha que a Lúcia pouco falou das artes propriamente ditas, onde temos Caetano, Bethânia, Gil, João Gilberto, Fagner, Glauber, Patativa, Luiz Gonzaga, Dominguinho, bicho. Café Brasil. E como falar do Nordeste sem falar do cordel, hein? Pois eu trago um, de autoria de José de Souza Dantas, um orgulho de ser nordestino. Aqui eu tenho que pedir perdão a vocês. Eu não sou nordestino, eu sou paulista, sou de Bauru. Não consigo falar o nordestinês. Se eu tentar, vai ficar uma coisa caricata. Eu vou falar do jeito que eu consigo falar. Ao fundo, você ouvirá o Concerto Sinfônico para Asa Branca, com Sivuca e a Orquestra Sinfônica do Recife. Me desculpa, Sivuca, eu vou ter que entrar com a poesia aqui. Sou um ser abençoado pela dádiva divina. Minha origem nordestina sempre tenho conservado. Eu nasci e fui criado no sol quente e abrasador. Foi no meu interior que comecei a crescer. Eu tenho orgulho de ser nordestino, sim senhor. Nasci no sítio São João, no interior do estado da Paraíba, e criado comendo arroz e feijão, cuscuz, filhós e pirão. Queijo, carne e corredor, coalhada que tem sabor do mais natural comer. Eu tenho orgulho de ser nordestino, sim senhor. Nasci no Alto Sertão, sou nordestino da gema. Conheço todo o dilema da seca na região. Cada fase da estação, o tempo, o frio, o calor, o clima, a nuvem, o vapor, a época que vai chover. Eu tenho orgulho de ser nordestino, sim senhor. Conheço todo o costume do Nordeste brasileiro, a bravura do vaqueiro, os trabalhos de curtume, da colheita, do legume, do humilde agricultor, do astuto caçador, que de tudo quer saber. Eu tenho orgulho de ser nordestino, sim, senhor. Meu sangue é de nordestino, que tem a pele queimada e cada mão calejada de lutar no sol a pino. Comecei desde menino, trabalhando com amor, com coragem e com vigor que me faz engrandecer. Eu tenho orgulho de ser nordestino, sim, senhor. Por tudo que enfrentei, terra, poeira, sol quente, sendo firme, resistente, lutei, venci, superei. Prossegui e melhorei, me tornando um vencedor. Ao Supremo Criador, quero sempre agradecer. Eu tenho orgulho de ser nordestino, sim, senhor. O meu sertão tem riqueza, encanto, graça, abundância, distinção, exuberância, deslumbramento, beleza, aconchego, singeleza, tranquilidade, esplendor, panorama acolhedor, um recanto de lazer. Eu tenho orgulho de ser nordestino, sim, senhor. Plenamente brasileiro, nordestino, cordelista, vate, poeta e artista, juramentado, engenheiro, destemido, mensageiro, dinâmico, pesquisador, apaixonado escritor, serei isso até morrer. Eu tenho orgulho de ser nordestino, sim, senhor. Eu tô saindo das turbinas de um jato, das janelas de um quarto, da cela de uma prisão. Trago comigo teu sorriso e esperança, muito sol e lua cheia para os dias de verão. Eu tô saindo das turbinas de um jato, das janelas de um quarto, da cela de uma prisão. Trago comigo teu sorriso e esperança, muito sol e lua cheia para os dias de verão. Para os dias de verão, tome shot essa menina. Para os dias de verão, para os dias de verão, tome shot essa menina. Para os dias de verão, deixei por lá meu passarinho amarelo, minha bota, meu chinelo, minhas recordações. Entre cirandas, ponte velha e edifícios, noites claras, sacrifícios, pego a reta do meu coração. Tô viajando pelos campos de batalha, muita luta, muita garra de Maria e de João. Tô indo embora, eu vou fazer minha cabeça, poesia sobre a mesa, saudade no coração. Saudade no coração. Saudade no coração. Saudade no coração. Essa é poesia urbana, também de Silvério Pessoa. Silvério Pessoa nasceu em Carpina, região da Zona da Mata de Pernambuco. Juntamente com o avô, que tinha uma barraca na feira, ele conheceu emboladores de coco, cantadores e repentistas. A música o rondava sempre, canções que tocavam no rádio, nas vitrolas, na TV, geralmente estrangeira. Foi professor na rede estadual e até hoje tem trabalhos voltados para os meios educacional e social. Seu CD, Cabeça Elétrica, Coração Acústico, é um achado, com coisas deliciosas como sambada e massapê. Ouça só. Adeus, casa de farinha, roda de puxar mandoca. Adeus, aquela menina que me deu a tapioca. Adeus, adeus, casa de farinha, adeus. Você fica com saudade, quem vai embora sou eu. Piso na terra, mas calça P, cana de açúcar do engenho, maçangana, bibiribi, tambia, carro de boi, levo um menino, trabalha na mandioca, falta tempo pra estudar. Piso na terra, massa P, cana de açúcar do engenho, maçangana, bibiribi, tambia, carro de boi, levo um menino, trabalha na mandioca, falta tempo pra estudar. Bate o pandeiro, bate, cê quer saber, menina? Bate o pandeiro, bate, terra molha do cheiro. Bate o pandeiro, bate, engenho doce teu terreiro. Vou plantar em Apipucos a família de Sinhá, negro mulato tomando banho de rio, cabriola mola rangendo desafio, foice na cana mostra o sangue do plantio. Piso na terra, massa feita, cana de açúcar do engenho, maçangana, bibiribi, tambia, carro de boi, levo o menino, trabalha na mandioca, falta tempo pra estudar. Piso na terra, massa feita, cana de açúcar do engenho, maçangana, bibiribi, tambia, carro de boi, levo o menino, trabalha na mandioca, falta tempo pra estudar. Toque o pandeiro, toque, quero embolar, menina, toque o pandeiro, toque, tem festa na cidade, toque o pandeiro, toque, a pele seca da beata é do sertão. A cana carinhosa verde canaã, a palha seca do chão do canavial, bomba mil muito pinamba de Santo Antão, é panorâmica sonora e carnaval. Muito bem, e fuçando pela internet, eu achei um texto delicioso de Anne Poroca, chamado Quando os Nordestinos Dominarem o Mundo. É um texto bem humorado que só pode ter sido escrito por uma nordestina. Eu procurei informações sobre a autora Anne Poroca e sabe o que é que eu achei, hein? Nada. Ao fundo você ouvirá Corisco, de Lourival Oliveira, que eu retirei do maravilhoso CD Madeira que Cupim Não Rói, do pernambucano Antônio Nóbrega. Todo mundo sabe que os nordestinos estão por toda parte. Em geral, o nordestino é aquele sujeito baixinho que é um guardador de carro em São Paulo, o chefe de um restaurante na Madison, em New York, ou o designer que bolou o logo da Eurocopa em Portugal. O que pouca gente sabe é que, na verdade, isso é uma bem arquitetada jogada que visa plantar gente nossa em postos-chave da administração mundial. Quando estivermos prontos, será deflagrada a grande tomada de poder. Meu conselho é que você fique imediatamente amigo ou amante de um nordestino, pois sabe como é. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Tomaremos o poder a partir de uma senha pré-estabelecida, que só um nordestino saberá o significado oculto. Aos berros de "Oxente, bichinho!", as hostes de cabeças chatas invadirão os parlamentos e palácios de todos os jornais e as redes de TV do mundo livre. Ninguém desconfiaria que Juvencio Araripe, humilde faxineiro da CNN, na verdade é um professor do NUA, Nordestinos Unidos Anônimos, que rapidamente conectará a rede de Atlanta para nossos propósitos. Elegeremos um Papa cearense, Raimundo I, que canonizará Padre Cícero e determinará que daí por diante, em todas as igrejas católicas, a hóstia seja feita com macaxê. Essa simples bula papal fará com que a economia do Nordeste dê um salto. O único problema é achar uma mitra que caiba na cabeça do Papa, mas nós, nordestinos, sabemos improvisar. Raimundo I usará uma fronha de travesseiro enquanto não se encomenda outra. A literatura de cordel ganhará status de arte maior. E Gessie Quirino ganhará o Nobel de Literatura com seu livrinho A Moça que Engravidou do Cavalo e a Besta da Sua Mãe. Polidamente, Gessier recusará as coroas suecas, alegando que gosta mesmo é de uma bichinha mais nova. Aí explicarão o mal entendido e ele vai aceitar a grana numa boa. Nas artes plásticas, os bonecos do mestre Vitalino irão ocupar alas e alas do Louvre. Para arranjar espaço para os bonecos de cerâmica, todas aquelas velharias do Turner e do Delacroix serão levadas para decorar a salinha do faxineiro ou serão jogadas no Sena. A Mona Lisa fica, pois na avaliação de Serotônio Macedo, novo curador do museu, ela é uma cabocla danada de aprumada. O novo secretário-geral da ONU será Severino Cavalcante, nenhum parentesco, mas a cara é igualzinha, que resolverá o conflito Israel-Palestina, doando vastas extensões do sertão de Pernambuco para os brigões. A ata de doação será concisa e formal. Nas suas palavras: olha, bando de mulambeiros, a terra é seca do mesmo jeito e o mar é da mesma cor. Deixa de frescura que vocês nem vão notar a diferença. A de Pernambuco ainda é maior que aquela tripinha de Gaza. A famigerada música nordestina tomará o mundo. Numa revanche histórica, ficará nosso eterno Luiz Gonzaga, que não dará chance a esses aculturados, já que nossa música será hegemônica. O mesmo se dará com o Oscar. Bolaremos uma categoria que premiará o melhor filme de cangaço, a melhor cena de amor numa jangada e o melhor mocotó, dado para as atrizes mais pernudas. Para apresentar o Oscar, nada de Jon Stewart. Tiririca será o escolhido e Didi Mocó destronará Chaplin como ícone da comédia. O rodeio será substituído pela vaquejada, a Coca-Cola pela água de coco, Ipanema por Boa Viagem, Chiclete por Banana, Trafalgar Square pela Praça do Diário, Gandhi por Antônio Conselheiro, Átila por Virgulino Ferreira, Dick Cheney por Jota Ferreira e por aí vai. Destruiremos Brasília e em seu lugar abriremos um depósito de lixo atômico. A nova capital do mundo ainda será Nova York, mas a gente vai rebatizá-la de Nova Quixeramobim e vamos trocar aquela estátua cafona por uma enorme e gostosa de biquíni, yeah! Não vejo como o plano possa falhar, pois cada vez mais nossos agentes se espalham pelo Brasil e o mundo todo. Só nos resta esperar, de preferência no fundo de uma rede, enquanto as engrenagens giram por si. Adeus e até a vitória! MPBN, música popular brasileira nordestina. Eu mesmo chamo é de forró. Lá no pé da Cajarana, amarrei o meu penar. 7 dias por semana, 9 meses pra chorar. Bate em top com banana e a paçoca pra inteirar. Se a tristeza desengana, outro amor quero encontrar. Que seja do meu jeito, que seja como eu quiser. Que goste do que eu gosto, mas que saiba o que quer. Que veja com meus olhos, que dance miudinho. Que chegue num forró e que me acoste num cantinho. Que se esconda em minhas asas e adormeça no meu ninho. Que seja do meu jeito, que seja como eu quiser. Que goste do que eu gosto, mas que saiba o que quer. Que veja com meus olhos, que dance miudinho. Que chegue num forró e que me acoste num cantinho. Que se esconda em minhas asas e adormeça no meu ninho. Se essa légua for tirana, eu que aprecio caminhar. Ventania que me abana, sabe onde eu quero chegar. Já tomei uma carraspana, mas nem deu pra bambear. Como o mel que vem da cana, doce é quem eu quero achar. Que seja do meu jeito, que seja como eu quiser. Que goste do que eu gosto, mas que saiba o que quer. Que veja com meus olhos, que dance miudinho. Que chegue num forró e que me acoste num cantinho. Que se esconda em minhas asas e adormeça no meu ninho. Que seja do meu jeito, que seja como eu quiser. Que goste do que eu gosto, mas que saiba o que quer. Que veja com meus olhos, que dance miudinho. Chegue num forró e que me acoste num cantinho. Que se esconda em minhas asas e adormeça no meu ninho. Se essa légua for tirana, eu que apresso caminhar. Ventania que me abana, sabe onde eu quero chegar. Já tomei uma carraspana, mas nem deu pra bambear. Como o mel que vem da cana, doce é quem eu quero achar. Que seja do meu jeito, que seja como eu quiser. Que goste do que eu gosto, mas que saiba o que opa, quer. Opa, e é o som delicioso de um autêntico forró. Bate em top com banana, de Eliezer Seton, com ele próprio, que o nosso Café Brasil das Nordestinadas vai embora. Se você é nordestino, entenda este programa como uma grande homenagem. Com o paulistano Lala Moreira na técnica, a paulistana Cissa Camargo na produção e eu, o paulista Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Silvério Pessoa, Sivuca e a Orquestra Sinfônica de Recife, além da banda de Antônio Nóbrega e o meu amigo Eliezer Seton. Quer mais, hein? Cadastre-se na comunidade do www.portalcafebrasil.com.br e venha curtir o Brasil conosco. E para terminar, um singelo provérbio nordestino. Deus é grande, mas o mato é maior. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.